Reposei, me consentei, minha conselheira chegou. Foi dizendo para mim essa verdade, para toda ela mostrou. Foi dizendo para mim essa verdade, para toda ela mostrou. Em outros tempos passados, havia facilidade. Tornou-se tudo difícil, por não gravar a verdade. Tornou-se tudo difícil, por não gravar a verdade. Agora é tarde, que eu já estou estagiado. Eu ensinei para todos e só recebendo morada. Eu ensinei para todos e só recebendo morada. Mas vamos todos seguindo com a nossa devoção, rogando a Deus no céu e ao Filho São Sebastião, rogando a Deus no céu.